Meus queridos, coisa boa, meus queridos, sempre que puder a gente tem de dividir. Pra começar, DJ. No microfone, um nome: Cassiano Senna. E agora, muito que vem tá lá, vem tá cá. Singela homenagem ao DJ. Chega. É só pra gente firmar. Hi, hi. É só pra gente firmar. É só pra gente firmar. Oi, oi. É só pra gente firmar. Vem pra cima, minha querida, meu querido. Nesse instante eu os convido, sentir novos sentidos, trazer para os ouvidos a vibe. É compromisso, introduzo o incentivo. Ouça isso, na balada corro risco. Pulo o disco, eu confisco. Pego o microfone, mostro logo o serviço. Seduco com a palavra, cada frase incrementada. Fortalece a identidade da classe dispensada. Embaçado, mundo em placa. O som é do momento, mas o que se cria é o que garante o sustento. Sorriso com alegria é bem melhor que regalia. Muito mais que arrepio, valoriza a família, enriquece a melanina. Quem é sabe o que faz? Tentar mudar história divulgada em jornais. Volta por volta nos toca discos, tanta gente empolgada. A lágrima que corre na canção apresentada lembra épocas passadas. O grito se liberta, a luta não termina, no instante se desperta. Flashback nos discos, tambores esquecidos, guerreiros já sofridos, agora revividos. DJ é o grande elo de continuação, não só correr no paralelo, é plantar evolução. Revolução, não som só de festa. O mesmo curtição é incentivar toda essa gente a pensar revolução. Música com maestro, vinil é manifesto. Virada é o protesto, mudança em cada gesto. Agir com mais afeto, sentir o momento certo. Ser um simples DJ é muito pouco, eu confesso. E o DJ é bom, pode crer. Manda o som. É nóis, demonstra seu tom. Vagabundo, sem vacilação. Derruba é pênalti. E o DJ é bom. Manda o som. Cria em sincronagem. Demonstra seu tom. Respeita, sem vacilação. Cidade mais pura. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Nós toca discos. DJ. Microfone em punho. Cassiano Senna. Os gambé não aguentam. Meu Deus. Não, não acabou, não? Não, compadre, é long play. Salve o transforme que transforma. Cada efeito que se forma, a colagem que informa. É mais um que se reforma. Quem faz muito se importa, outro não concorda. Pensar em diferença, exercita e dá corda. A briga, a discussão, o esperto chama atenção. Se prepare, vem mais uma competição. O espaço tá escasso, vários deixaram de lado. Mas que persiste, não desiste, nem dá chance ao fracasso. Contempla mais um ato, presente em um evento. Quando se espelharam por viver esse momento. Se oprimir por conta da tecnologia hostil. Enquanto existir o DJ, resistirá o vinil. É só vinil, compadre, pra confundir você. No microfone, um nome: Cassiano Senna. Senna, Senna, Senna. Música com maestro, vinil é manifesto. Virada é o protesto, mudança em cada gesto. Agir com mais afeto, sentir o momento certo. Ser um simples DJ é muito pouco, eu confesso. E o DJ é bom. Original. Comanda o som. Foi criado na rua, essa é a minha cultura. Pode acreditar, pode acreditar. Sensacional.